Fala galera, beleza? Aqui é o Ari. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o Pauperville. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Sanduíche. Ele vai contar pra gente como foi o CLM11, onde ele fez um top 8 jogando de Mono Black Control. E também comentou algumas partidas ao vivo lá na stream do evento. Antes da gente ir pro episódio, temos alguns recadinhos. Nesta última semana a gente lançou aí uma nova coluna do nosso blog, né? Tem bastante gente aí que tá curtindo nossos artigos no blog, então a gente tá com uma série nova que é a série Chame o Juiz. Nessa série a gente vai trazer algumas dúvidas, situações de jogos aí, e a gente vai contar com a ajuda de um juiz nível 2 aí, o Eric Santos, que eu gostaria de agradecer já pela colaboração dele com o nosso projeto, para esclarecer essas dúvidas e situações. Então se você não leu ainda, dá um pulinho lá. A gente vai tentar trazer esse conteúdo com uma certa frequência para o blog, assim como outros artigos que a gente está planejando trazer aí para vocês. Nessa semana ainda, logo após a publicação deste episódio de podcast, a gente vai lançar também um artigo na quinta-feira sobre o Affinity. A gente vai falar um pouquinho sobre a lista que fez 7-0 aí no último challenge, beleza? Para quem é padrinho do canal e apoia o nosso projeto, essas pessoas já têm acesso a esse artigo lá no blog, tá? Eles receberam uma senha e vão poder ter acesso a esse conteúdo com antecedência. Se você não é padrinho ainda e você gosta do Pauper e gosta do nosso projeto e quer apoiar a gente para que a gente continue divulgando o formato aí, eu te convido a conhecer nosso padrinho, a dar uma olhada nas nossas metas e recompensas. A partir de R$ 2 você já ajuda o nosso projeto a continuar crescendo aí e atingindo novas pessoas, trazendo novos jogadores para o nosso formato, para que ele seja cada vez um formato melhor aí e que a gente tenha uma comunidade Pauper aí bem interativa, bem unida, certo? Se você não conseguir ajudar agora no Padrim, não tem problema, você pode ajudar compartilhando o nosso podcast, se inscrevendo no nosso canal, assinando o nosso feed, comentando e nos ajudando a melhorar, beleza? Acho que é isso, galera. Muito obrigado aí pelo apoio. Vamos chamar o Sanduíche e começar o nosso bate-papo. Fala aí, Matheus, beleza? Primeiramente aí, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, né? E aí, tranquilo? Não, sem problema, se precisando aí, só chamar. Eu tô aqui com ele também. Fala aí, Eli, beleza? E aí, pessoal? E aí, Sanduíche, beleza? E aí, ele, tranquilão? Tranquilo. Então a gente vai começar esse episódio, né? Eu gostaria de pedir para você se apresentar um pouco pra galera aí que talvez não te conheça, né? Só pra galera ter uma noção mais aí de quem que é o Matheus Sanduíche. Bom, eu sou Matheus Aquilianaguila, né? Tenho 25 anos, moro em Santos, a cidade que eu jogo, mas por ser perto de São Paulo é bem tranquilo também para participar de outros torneios. Eu trabalho na House of Cards, né, na empresa, na loja, na parte do balcão dos pedidos, mas também jogo pela loja assim os torneios. Né, vocês vão sempre ver eu com a camiseta da loja nos eventos. Ah, bacana. E quais formatos você joga atualmente? Eu jogo sempre T2, Modern. E Limited, né? Draft. E Pauper também é um formato que eu gosto bastante de jogar. Comecei esse ano, mas me agrada bastante. E como que foi esse seu começo aí no Pauper? Eu vi que o formato tava crescendo, assim, que tava tendo mais visibilidade, mais torneios. É um formato que muito antigamente, muito tempo atrás, assim, eu cheguei a montar um deck casual, assim, para jogar. E pelo fato do ter mais gente comentando, mais gente jogando, mais gente produzindo conteúdo pro formato, eu me interessei e montei o um deck. Eu montei o Mono Black na vida real, né, e no modo. E aí eu ocasionalmente assim jogava Pauper, principalmente na loja, assim, em torneios locais. Pauper particularmente ainda é um formato que eu não, tirando a final do CLM, eu não viajo para jogar assim, porque geralmente tem muito conflito de data. É difícil, por exemplo, jogar um classificatório Pauper que seja num domingo, porque costuma ter outros torneios no domingo, sabe? Por exemplo, pré-PTQ ou RPTQ Nacional. Bacana, bacana. Realmente, jogando tantos formatos, né? Fica um pouco difícil aí de conciliar a agenda. Mas no, jogando os torneios locais é bem tranquilo. Eu joguei vários eventos aqui na cidade, com o Mono Black. E no Mall eu joguei também o Mono Black, assim, por alguns períodos. Geralmente época que eu não tava treinando tanto outros formatos, eu tava sem deck montado de outros formatos, eu jogava um pouco de pauta. E assim, o Eli hoje ele joga o T2, né? Eu jogo muito pouco Modern, eu considero que eu jogo somente Pauper, né? Então fica uma curiosidade, assim, talvez você, que seja uma pessoa que esteja jogando outros formatos, né, possa ajudar a gente a ter uma visão, assim, de como alguém, né, que só joga Pauper, deve se preparar, assim, para esses tipos de eventos que estão ocorrendo agora, né, com essa nova fase aí do RL que está tendo mais campeonatos competitivos. Olha, eu acho que se você só joga Pauper, não joga os outros formatos, e você tem pretensões competitivas, você vai ter que estar conciliando o Magic Online com o CLM, com o National Legacy, National Pauper Legacy, né, o NPL. Então, se você só vai jogar Pauper, o ideal é você se reunir com outras pessoas, colegas de treino, ou da própria cidade, ou em grupos no Facebook, no WhatsApp, para discutir e aprimorar no Pauper, marcar de treinar, seja presencialmente ou no Mall, enfim. Você vai fazer a mesma coisa que você faria se você estivesse jogando os outros formatos a sério. Por exemplo, o cara que joga para PTQ, ele faz isso para T2. O cara que quer jogar as finais do CLM, ele faz isso para o formato que ele gosta mais de jogar. Pode ser Commander, pode ser Modern, enfim. E a mesma coisa do Pauper. Quem quer ir além, assim, no formato, quiser treinar mais, alcançar mais resultados, vai seguir esse mesmo caminho. Treinar, conhecer os decks, estudar o formato, ver lista do Mall, que fez 5-0, ver lista de Challenger, ver deck tech no YouTube, enfim, essas coisas. Uma das coisas que eu ia perguntar para você, Sanduíche, é essa questão, né? Essa relação do IRL com o Mall, né? Tem muita gente que ainda tem um pouco de receio, né, de investir no Mall ou de gastar muitas horas jogando Mall, né, ou também simplesmente por preferência. Você acha que realmente, no caso do Pauper, que ainda carece de grandes eventos ou de uma frequência de eventos competitivos, né? Você comentou aí no caso de T2 e Modern, né? Tem PPTQ, RPTQ, né? Tem muito mais apoio das lojas atualmente. Você acha que o Mall se torna basicamente necessário para que o jogador de Pauper consiga evoluir, né, de uma forma que possa participar de um CLM ou de um NPL com chance de ganhar? Sim, se ele quer levar o jogo do Pauper dele mais a sério, que é competir de verdade, se ele só jogar na vida real, aqui no Brasil pelo menos, isso não vai ser possível. Porque você tem basicamente o CLM e o Nacional como os únicos eventos de grande porte, assim. Pode ter um outro torneio que alguma loja organize, que dê uma premiaçãozinha melhor, alguma coisa assim, mas os eventos grandes mesmo são esses dois. E se você fizer isso, você vai jogar 3 vezes por ano um evento maior. Então não tem como, o Mall é obrigatório pro jogador de Pauper, eu digo exclusivo de Pauper, que só joga esse formato sem jogar nenhum outro, se ele quiser competir em um nível maior. Mas também aí entra a questão de agenda. Por exemplo, se a pessoa quer jogar competitivamente, mas ela não tem tempo de acompanhar as evoluções constantes de um formato como o T2, ou não quer investir tão pesado financeiramente como é no Modern, não vejo nenhum problema também dela mesmo ser honesta, né, com si mesma. Eu só consigo jogar com menos frequência, então eu vou jogar Pauper. Para mim não é problema jogar 2 ou 3 vezes por ano os eventos realmente grandes, e eu vou jogando os eventos menores na minha loja toda semana, uma vez a cada 2 semanas. E aí é o que se encaixa na agenda dela. No meu caso, se eu fosse só jogar Pauper, não, sem o Mall pelo menos, não daria. Porque no Mall você tem liga ali o dia inteiro e você tem o Pauper Challenge uma vez por semana, que é um evento grande. Bacana. Vocês comentaram, né, do CLM e dos paralelos do GP e do Nacional, né, que são os eventos Pauper que a gente tem. E assim, esse final de semana que passou teve um campeonato, até o nosso amigo Ricardo Matana participou, né? que foi um pauper que teve em Carapicuíba, e ele comentou que teve 53 jogadores. Eu acho que o top 4, né, dava vaga pro Nacional Pauper, então acho que esse tipo de evento também pode ajudar, né, nessa parte aí de preparação, né? Com certeza, só que infelizmente esses eventos ainda são a exceção. Eles não chegam a ser... Você não tem como jogar um evento pauper de 50 pessoas toda semana. Enquanto se você jogar o pré-PTQ no formato da temporada, talvez não atinja 50, mas você sempre vai ter torneio ali com uns 30, 40 jogadores pelo menos, e nem sempre isso vai acontecer no pauper. Esse é o mais... Por esse motivo que você tem que jogar no mall também, se a sua pretensão for competitiva e você só jogar pauper. Por exemplo, no meu caso, se eu jogo pauper mais ocasionalmente. Então não é problema pra mim só jogar a final do CLM a cada 6 meses, porque eu vou estar jogando outros formatos toda semana ali no dia a dia. Eu queria usar o seu exemplo, o Sanduíche. Porque assim, hoje você, os seus formatos, né, mais, que você investe mais tanto em tempo e tal, é o T2 e o Modern, né, que tem, obviamente, um cenário muito mais estabelecido aí. No caso de outras pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha região, né, tem bastante jogadores de outros formatos, T2 e Modern, que aceitam o Pauper, acham interessante. Você acha que é possível, por exemplo, a pessoa adotar o Pauper como um segundo formato e usar ele menos, como você joga, né? Joga eventualmente um torneio ou outro, mas vai bem porque, querendo ou não, a sua habilidade como jogador de outro formato influencia demais no Pauper. Você acha que é um caminho viável, né? Por exemplo, em vez de a pessoa, por exemplo, jogar T2 e Modern pela questão financeira, às vezes não tem condição de manter os dois jogando competitivamente, escolher um formato que é eterno, que é um pouco mais fácil de você manter o deck, não tem rotação, é menos volátil, né? Você consegue manter, pegar um deck Tyrion e fazer poucas mudanças durante vários anos. Você acha que essa é uma tendência, ou que poderia ser uma tendência para trazer até mais qualidade para o Pauper, né? Mais jogadores de outros formatos também, e somar nas experiências do formato? Ah, com certeza, porque para um jogador que joga em outros formatos, manter um baralho Pauper é um custo ínfimo. Ele vai montar o deck uma vez, vai ter um investimento um pouco mais alto ali, para que ele só monte um Tyrion, que ele monte um Boros Monarca, um R-Scred ou um Tron. Ele vai gastar um pouco mais no começo? Vai. Só que ele vai ter um deck que é Tyrion 1 desde muito tempo no formato e vai continuar sendo. Pode ter momentos que esses decks estejam pior no meta, mas dificilmente ele vai estar sem chances de competir. Assim. Ele sempre vai entrar competindo, principalmente se em algum momento ele já teve uma carga de treino grande com o deck, por exemplo. Ah, vou treinar pro final do CLM. Aí ficou um mês treinando com o deck na vida real e no mall. Os decks não mudam tanto assim, então esse aprendizado hoje vai continuar relevante para enfrentar os decks daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, entendeu? E acho que outra coisa que facilita no Pauper é que alguns decks, dependendo do formato que você joga, a transição deles é bem fácil. Por exemplo, se eu jogo Legacy, eu tenho Ponder, Preordain, Brainstorm, Delver, eu consigo montar o Mono Blue Delver. Se eu jogo Modern e eu tenho Boggles, para eu montar o Boggles Pauper eu preciso de Ancestral Mask, o resto do deck é a mesma coisa. Se eu tenho Burn Modern eu consigo, entendeu? Então acho que o fato de alguns decks do Pauper serem com cartas em comum com baralhos Modern e Legacy também facilita. Bacana. Antes da gente começar a falar do CLM e tal, né? Mais uma pergunta aqui nessa parte de preparação. Você costuma se preparar assim, para um campeonato que está chegando? Você escolhe o deck que você vai jogar. Como você faz assim, com a quantidade de partidas que você joga com aquele deck? Você tem uma noção do número de partidas que você realiza com ele? Ou você faz X partidas contra o deck Tier 1? Não sei se você tem alguma metodologia, assim, sabe? Eu diria que isso depende um pouco de formato também. No T2, geralmente a gente testa todos os decks, contra todos os decks, poi side, ali uma quantidade baixa de partidas até, mas mais para você ter um feeling do jogo. Por exemplo, pro RPTQ de Trios que teve, que era T2, e também agora a preparação pro Nacional e pro RPTQ T2 que vai ter esse final desse mês, começo do mês que vem, a gente pretende fazer isso, treinar ali as partidas entre os principais decks, ver como eles se saem, porque é um formato onde posicionamento de baralho acaba sendo mais importante. No T2 é melhor você ter saber jogar um pouco menos bem com um deck bom do que você saber jogar muito bem com um deck não tão bom. Porque a card pool é pequena, os decks mudam toda semana de acordo com o metagame. Agora, um formato como Modern ou Pauper, eu diria que vale mais a pena você fazer sua escolha de deck, mesmo que inicialmente essa escolha de deck seja baseada em metagame e posicionamento. Mas você pegar esse seu deck e praticar muito com ele. Por exemplo, pro GP, eu joguei de Valakut. Eu sabia que não era a melhor escolha em termos de posicionamento, só que eu também sabia que era um deck que eu conhecia muito bem, sabia que tinha vários planos de side bons para várias matches diferentes, mesmo matches mais Tier 2 ou até Tier 3, eu sabia como que eu teria que me comportar nessas partidas. E aí, nesse caso, eu foquei a preparação mais no meu deck. Peguei o meu deck, joguei 200 e tantas matches no mall, marcando quais decks eu tinha mais dificuldade, mais facilidade, e eu acho que num formato eterno, assim como o Modern e o Pauper, essa abordagem é melhor. Não dizendo que você não possa mudar de deck, mas para você mudar de deck e apresentar um bom desempenho com ele, você precisa se dar o trabalho de pelo menos uma vez assim, aprender realmente como jogar várias partidas, jogar contra oponentes diferentes no mall, na vida real. Isso é o que faz uma diferença num formato como Modern ou Pauper. O Sandwich, isso é uma coisa que eu com o Ari a gente conversa bastante, né? Que a gente, o Pauper, essa questão do acesso é muito mais fácil, né? Então é muito mais fácil você ter 10 decks Pauper, né? É mais economicamente possível. E a gente tem tava tendo essa ideia de jogar com vários decks, tá trocando periodicamente os decks, e recentemente a gente tem mudado essa opinião, né, de procurar masterizar um deck ou restringir esse leque, né, de opções. E outra coisa, a gente sabe que no Pauper tem muita gente que começou a jogar Magic há menos tempo, talvez não participou, né, de outros formatos, né, não tem tanta experiência. Você acha que realmente essa é um direcionamento melhor, né? Tipo, a pessoa, em vez de ficar, por exemplo, eu tenho dessa, eu não sou um bom jogador de agro, né? Você acha que eu preciso ficar insistindo em ficar jogando de agro, por exemplo, para poder melhorar o meu jogo tanto com e contra? Ou você acha que é melhor você entrar no seu lado mais confortável, na sua zona de conforto, e dali você ir destrinchando e evoluindo com esse deck? Olha, no Pauper eu acho melhor você escolher o deck que você gosta de jogar e ficar com ele, por ser um formato que estratégias diferentes são viáveis. Se eu gosto de agro tempo, eu posso jogar de Delver. Se eu gosto de midrange, eu posso jogar de Boros. Se eu gosto de agro, eu posso jogar de Stomp ou de Affinity. Se eu gosto de hard control, eu posso jogar de UB ou de Tron. E nenhuma dessas escolhas vai ser muito melhor ou pior em relação à outra. Então, um bom jogador, um jogador treinado e que sabe o que fazer com o seu próprio baralho, vai ter naturalmente mais resultados, mais aptidão para jogar os torneios, mesmo que seja um deck que não esteja tão bem numa certa semana, porque ele ainda sabe como compensar com experiência um deck não tão bem posicionado. E no Pauper isso é cíclico, a questão do posicionamento. Cada semana vai ser um deck que vai ter ganho challenge, aí na outra semana vai mudar o rate. No mall eu diria que isso é até dinâmico, às vezes um dia tem muito de um deck, sei lá, aparece muito elfos, aí no dia seguinte o pessoal já começou a jogar com os decks como o B ou o Mono Black, que tem Mass Removal, e pega os elfos. Ou então todo mundo volta a usar Mártir Vermelho, Electricer e cartas assim no side, entendeu? Então isso é algo que pode mudar com rapidez, mas o fato é, se você souber jogar de elfos, você vai estar bem mesmo num espaço grande de tempo. Vão passando os dias, mas você ainda vai saber jogar pro seu deck. Eu diria que o balanço bom é você dominar 2 a 3 decks, porque assim você não fica tão atrás quando o meta estiver muito ruim, por exemplo, você só joga de elfos. O dia que tiver todo mundo usando o hate de sideboard, ou até, sei lá, mono black com o Crypt Hats, main deck e tudo mais, você não ficar tão defasado, você só saber que pode mudar para um outro baralho, por exemplo, um Tron, que é um deck com uma estratégia completamente diferente, que toma um hate completamente diferente. Mas você tem que ter uma boa noção de pilotar esses decks. Acho que é mais ou menos isso que a gente vem conversando, né, Eli? Acho que a questão tempo também, assim, para o jogador que é um pouco mais casual e quer participar desses torneios grandes, que nem é o nosso caso, né? Por isso até que eu perguntei da quantidade de partidas que ele costuma fazer, porque, assim, para você ter uma ideia, pro CLM agora, eu fiz 12 partidas com Affinity, sabe? E ele falou que faz cerca de 200 partidas. Isso foi o que eu fiz com o Malakut esse ano. Por exemplo, GP do ano passado, eu joguei de Adnels, eu joguei até mais partidas, joguei umas 400, mais ou menos. Então, acho que tudo isso entra na parte de você cobrar o seu resultado depois, né? E analisar o seu desempenho, acho que também. Não é por acaso que as pessoas estão fazendo resultado, né? A gente conversou antes do CLM, o Quarinho estava conversando, tinha conversado com o Carves e com o Matana, né? E aí o Carves falou que ele tinha mais ou menos umas 700 partidas com o Boros, né? Que foi o deck que ele escolheu pro CLM. E aí eu falei pro Ari, falei, cara, como é que eu vou superar uma situação dessa? Tipo, ele tem basicamente no sangue todas as opções, ou pelo menos 85%, 90% das opções que vão aparecer ali, né? Então, tipo assim, a experiência que isso traz, por mais que ele tenha, que não foi o caso, mas que ele tivesse perdido as 700 partidas, né, a bagagem que ele traz, as experiências das decisões tomadas por ele e pelo oponente, fazem diferença tremenda na partida, né? Sim, é toda a diferença isso. Ele saber que ele entra quando o oponente está pensando, caramba, será que essa carta aqui funciona no side ou não? Ele já sabe exatamente o que dá certo, o que não dá, quais armadilhas evitar na hora de fazer o side, qual mão ele deve manter ou mulligar baseado na match. E isso são coisas que, por mais que você leia a teoria, o cara que jogou uma quantidade grande de partidas vai estar muito à frente de você se você só leu e não testou. Ou se você testou pouco. Esse exemplo de mãos é algo notório, pelo menos para mim que joga um pouco mais de Boros Monarca. O Ari começou a jogar agora, ele já pode entender disso. Tipo assim, às vezes você sai com. Você pega 7 cartas, você olha, você tem ali 2 a 3 terrenos, 2 criaturas, uma pedrinha, alguma coisa. Você fala assim, parece que tá ok, mas por exemplo, você não veio com nenhuma remoção. Sim, você pegar uma match de bicho, você perdeu. Exatamente. Então, assim, às vezes você olha assim, não, realmente a mão tá boa. Isoladamente a mão tá boa. Ela tá interativa, você consegue dar uns draws ali e tal. Mas será que naquela match aquela mão é boa? Será que naquela match você sair com 3 burns não seria mais eficiente? Ou sair com menos criaturas e mais pedras para conseguir usar mais vezes, sabe? Então, assim, esse tipo de ocorrências, né, de fatos que vão, você vai passando, né, toda vez que você joga e tal, essas decisões é só realmente uma pessoa que jogar bastante que vai ter, né? Sim, com certeza. Bacana, show de bola. Sobre o CLM, o Sanduíche, como que foi? Você participou lá do Pauper no domingo, mas no sábado você jogou também, né? No sábado eu joguei a final Modern, mas eu acabei não indo tão bem. Ah, beleza. Então vamos falar de Pauper, então, que Pauper você foi bem. A gente não falou, né, nessa apresentação, mas pra quem não sabe, o Sanduíche escreve artigos na Liga já faz um tempo. Quanto tempo, mais ou menos, o Sanduíche que você escreve lá? Eu tô indo pro terceiro ano agora. Acho que em novembro fazem 3 anos. Aí, então já tem bastante artigo lá. A gente vai deixar aqui o link pro report dele, que ele fala de Modern e fala também de como que foi o evento Pauper. E você menciona que você mudou, né, a sua lista que você classificou para a lista que você jogou de Mono Black na final, né? Ah, sim, porque a lista que eu uso geralmente aqui em Santos era um pouco mais para pegar decks control, assim. E na lista que eu usei na final, na verdade acabou sendo listas bem parecidas, assim, porque já tem um tempo que eu tô estável numa configuração de main deck e side que me agrada, assim. Eu joguei o top 8, as etapas e o top 8 de Mono Black, e boa parte, principalmente as últimas etapas e o top 8, eu joguei sem a Combat Witches, porque no meu meta já não tinha mais Delver Decks, quase não tinha ninguém de Elf, tinha muito Tron, muito UB, muito deck lento, assim, que a bruxa não é boa. Só que no aberto eu acabei usando bruxa e classifiquei com ela. Né, que a vaga do aberto foi antes do top 8, então tecnicamente eu me classifiquei pelo aberto. E assim, na semana da final, né, eu lembro de você ter mencionado que você estava jogando de Mono Black no Mall. Eu remontei o deck, mas eu não consegui testar muito. Eu devo ter jogado umas 2 ou 3 ligas só. Com o Mono Black na semana pré-CLM, assim. E quando chegou lá no campeonato, foi mais ou menos o que você esperava, as partidas? Sim, o deck mais fora da curva, assim, que eu enfrentei foi o Torture de Existence. Mas eu esperava pelo menos uma das rodadas, assim, enfrentar algo fora da curva. Porque o Pauper é um formato, assim, relativamente aberto. Aí, de resto, eu enfrentei Mono Black, Mirror, né? Enfrentei Boros Monarca, um Boggles, 2 Trons e um Mono Blue Delver. Então não é muito diferente, assim, do que eu poderia esperar enfrentar. Talvez um R-Scred, talvez um Burn, mas de resto é mais ou menos o que tá no meta. Então a gente falando aqui das partidas, né, que você enfrentou, a primeira você pegou buy, né, porque você conseguiu a vaga lá pelo aberto. Isso, eu ganhei o aberto, aí eu tinha buy 1. Aí a partida, a segunda, né, seria o Torture de Existence. Eu lembro que eu passei e vi um pouquinho desse jogo aí. Sim, eu ganhei o primeiro game num plano agro-tempo, assim, eu fiz Chittering Hats, ganhei Merchant, usando, por exemplo, as removals de forma agressiva. Eu lembro que num dos turnos ele chegou a fazer um bicho de defesa 1. Eu podia matar o bicho com a bruxa, mas eu preferi dar removal para poder bater 1 com a bruxa, sabe? Jogadas assim bem agressivas, e eu consegui matar ele antes dele locar. Assim, o Jean foi bem rápido. No G2, ele fez o plano dele, né? Começou a ciclar os bichos com Tortura de Existence, voltava bicho, fazia Land Drop. Uma hora, eventualmente, ele me matou de ganhar um monte de vida com o Nautilus de Bone e ficar reciclando o Crypt Hats. Essa partida aqui, ela é bem demorada, né? Eu acredito que por side, eu tava dando uma olhada aqui, você joga com 3 Nihil e um Bojuka também, né, de main deck. Então, a remoção de cemitério contra esse deck aqui é muito forte, né? Mas eu acredito que talvez tenha demorado pra chegar, né? Mas mesmo assim, se o oponente conhece, sabe jogar em volta de remoção de cemitério, ele consegue criar uma mesa que é boa o bastante para eu ser forçado a usar as Mad Bombas, as Relíquias ou o Bojuka Bog, só que também mantém ele com recursos na mão para poder recomeçar o loop, né, das criaturas com o cemitério. Foi o que ele fez, por exemplo, no G3. No G3, eu montei uma mesa forte assim com o Monarca, né, e ele foi respondendo, só que ele demorou para comprar o Crypt Hats. Então, mesmo ele chegou a ganhar, ele usou 3 Ignite the Bone. Então, deve ter ganho facilmente uns 60, 70 de vida esse jogo. E a minha mesa, em dados pontos do jogo, assim, era tão vantajosa que quando acabou o jogo, ele tinha ali uns 15 de vida, mais ou menos. Mesmo tendo ganhado tudo isso, né? Então, sim. Aí, sim, era um ponto que se eu tivesse achado a Nihil Spellbomb antes, talvez eu conseguisse ter ganho, porque aí eu tiraria o cemitério dele numa hora crítica e a minha mesa era muito, muito superior. Só que também, por outro lado, se o jogo, como foi, ele eventualmente achou o Crypt Hats, eu achei uma de bomba, mas era tarde, só que ele já tinha como começado a lupar os Crypt Hats. E ele, se tivesse mais ali um ou dois turnos, ele ia acabar me matando. Mas assim, foi um empate que os dois jogaram até absurdamente rápido. Ele ativava os efeitos dele na main phase dele mesmo para já agilizar jogadas. E também eu considero que eu jogo bem rápido. A partida empatou mesmo porque não deu. Nesse ponto de empate, a gente costuma ver muito empate aqui nos campeonatos, né? Até porque tem pessoas mais novatas jogando. Você comentou aí que os dois jogaram rápido. Mas você costuma ver, talvez na sua loja ou em outros campeonatos que você participa, ver muito empate no Pauper? Sim, o jogo arrasta muito, os decks são muito interativos e as cartas proativas, assim, elas são de baixo impacto. Você não tem aquele combo que acaba o jogo na hora. Você não tem aquele planinauta que desvirou com ele e o jogo acaba, sabe? Então, por mais que os decks consigam construir vantagens na mesa, eles sempre dão a oportunidade do oponente voltar para o jogo. Eu diria que o que mais se assemelha disso, de criar uma vantagem é impossível do oponente recuperar, é a mecânica do Monarca. Porque o resto, mesmo, vamos supor, eu abro uma mão super explosiva de Affinity, ponho 3-4-4 no turno 3, o oponente dá removal num bicho, aí volta, bloqueia o outro, champ bloca, toma 8, dá removal em outro, acabou. Já tá ali no jogo normal. Entendeu? Tá um contra o outro e o jogo se arrastando. É a mesma coisa dos outros decks. Ah, o cara flipa o Delver no 1. Só que os decks tem muita removal. Então, às vezes, flipa o Delver no 1, bate, anula uma remoção. Aí, quando vai bater a terceira vez, bloqueou, dá removal. Enfim, o jogo é muito laicar no Pauper. E isso acaba arrastando. E tem decks também que tem muitos triggers envolvidos. Por exemplo, o Boros Monarch é um deck que tudo tem trigger, tudo. A ordem com que você usa os triggers influencia, entendeu? O Tron também é um deck que ele ganha lupando barreira e coisa do cemitério. Mesmo os decks de Delver, assim, eles podem controlar o jogo, mas os bichos que fecham tem poder 1, 2. Então o jogo acaba arrastando muito no Pauper, não é normal. É que assim, eu já vi algumas pessoas reclamando disso, e assim, talvez você que joga em outros formatos tenha uma visão formada sobre isso ou não. Você acha que isso é um problema do Pauper ou não? Você acha que isso é uma característica do Pauper, mas não chega a ser um problema? Não chega a ser um problema, porque eu também vejo que muitos desses empates são porque as pessoas envolvidas jogam devagar. Eu acho que todas as vezes, desde que eu comecei a jogar Pauper, no começo do ano, todos os torneios na vida real, esse empate no CLM foi a primeira e única vez que eu empatei uma partida sem ser ID para top 8, top 4. Não, relaxa. Eu ia falar, entrando nessa questão do Davi e do né, da partida em si, foi engraçado esse ponto de vista que você teve, essa leitura, né, do G3, que foi muito parecido. Eu conversei com o Davi depois do campeonato, acho que já estava no top 8, estava conversando com ele, e ele teve essa mesma leitura, sabe? Tipo, uns dois turnos para um lado ou para o outro poderia ser decisivo. Eu lembro que ele comentou do Blastoderma, que eu não sei se ele estava na mão, ou ele olhou depois no topo e viu que estava logo ali, e comentou do Crypt Rats, né? Então, eu vejo que é uma partida até difícil de ver acontecer, né? Porque o Torturid é um deck que a pessoa precisa saber muito o que está fazendo, né? Não demora demais para você decidir as coisas, porque ele é um deck que faz muita coisa, mas efetivamente pro jogo são poucas, né? Normalmente ele tá ali segurando, né? Ele tá ali evitando os ataques, ganhando pontos de vida, né? E assim vai indo até que ele consegue fazer o jogo dele. E entra bastante nessa questão de empate também, né? dificilmente você vê alguém conseguindo fazer bem esse deck funcionar, né? E é legal você ver. Foi um a um, mas né, foi um empate que não tem nada a ver com jogar lento ou com não saber pilotar o deck. Pelo contrário, né? Foi um empate de duas pessoas que sabem bem o que estão fazendo, né? Cada um com o seu deck. E realmente foi uma partida que se tornou equilibrada por causa disso, né? É uma partida que eu acho que eu enfrentei no mal poucas vezes, assim, na vida real eu não tinha jogado. Mas por saber que a inevitabilidade é dele, por exemplo, o G1, eu fui bem, bem pra frente. Acho que isso foi o que me fez levar o primeiro game. E as partidas pós-side, assim, mesmo eu tendo hate, ele também conseguiu controlar bem. Por exemplo, o G2 eu cheguei, se eu não me engano, a dar mais de bomba, mas ele reconstruiu o jogo dele normal e ganhou. Aí então, seguindo aqui as partidas, né? A próxima partida que você pegou foi o Mono Black. Foi o único Mono Black que você pegou no evento. E você ganhou de 2-0, né? Foi. As partidas foram bem rápidas, porque meu oponente, ele não. Num dos jogos, ele chegou a perder um land drop. Aí ele perdeu um dos land drops, eu já voltei de Cheater and Hats. E nesse game eu fiz 4 cheating hats, aí ele só morreu, assim, ele não conseguiu fazer nada. Porque os ratos impediram ele de dar um draw diferente. E no outro jogo também, pô, uma mão também meio sem muita ação. Aí eu limpei a mesa e fiz o Monark, e aí é muita vantagem, né? Você ficar com o Monark e o cara não, e o jogo uma hora acaba. É, isso que eu ia comentar, porque às vezes, eu joguei poucas vezes, né, essa Mirror. Mas o Monarca, assim, é decisivo, né? Geralmente você faz ele ali, quem faz primeiro faz na segurança. É uma vantagem incrível mesmo e fica difícil pro outro voltar. É, porque assim, você, o Mono Black, e o mesmo se aplica também a partida contra o Boros Monarca. São decks, pelo menos a minha build de Mono Black, assim, ela é montada de um jeito para você descer o Monarca com a mesa limpa, tem mais removal do que o comum. Eu acho que eu uso umas 2 ou 3 remoções a mais do que a média das listas de Mono Black usa. E o Boros é a mesma coisa. O deck ele é feito para proteger o Monarca quando você tem ele e garantir que você vai ter ele sem ele ser tomado na volta, entendeu? Você fazer o bicho e não ficar à mercê do cara dar uma remoção e bater e roubar. É mesa limpa, Monarca e protege. Eu até ouvi você comentando uma vez que na Mirror você não tira de seguro, né? Porque você quer ter remoção pro bicho do cara, pra proteger. Não, eu não tiro nenhuma remoção na Mirror. Eu achei bem interessante esse comentário seu, bacana. Eu acho válido comentar sobre essa questão da Mirror, né? Porque, por exemplo, eu joguei no CLM, eu tava de Boros Monarca, enfrentei um Boros Monarca e também perdi, né? E eu acho que essa é uma partida que eu preciso treinar mais, sabe? Conhecendo o deck, eu tenho tomado decisões incorretas. Até comentei isso com o Ari algumas vezes. E é engraçado porque acho que Mono Black eu só joguei uma vez, uma Mirror de Mono Black. Na loja aqui tem pouca gente que joga de Mono Black. E eu lembro que, na verdade, acho que eu perdi não. Eu empatei em 1-1. O cara achou um corrupt ali nas 5 últimas cartas e acabou empatando. E como você acha que. Você acha que você precisa mudar? Vamos supor, o Mono Black é um deck, né, control ali e tal, mid-range. Tem características de mid-range. E você acha que você precisa mudar a forma por ser um mirror? Qual que você acha que, aproveitando esse exemplo seu que você conseguiu, você comentou, né, que acabou dando, o oponente deu um pouco de azar e tal, mas o que você acha que a pessoa pode usar como treino nessas mirrors, né? Porque a pessoa obviamente já conhece o deck, mas quase... Como que deve ser a tomada de decisão dele ali na partida? Olha, em Mirror de mid-range, você precisa geralmente ter coisas que te geram card advantage e de preferência um card advantage incidental como consequência do que você está fazendo e não dedicar o jogo exclusivo para isso. Por exemplo, cartas como os bichinhos brancos voltando artefato que dá draw, os Phyrex Arranger e os Chicken Hats, são cartas que você vai desenvolvendo a mesa e colocando e gerando card advantage, né? E o ideal é, principalmente por causa do Monarca, é garantir que você também não fique com a mesa vazia e você tenha como punir o oponente se ele for ganancioso de fazer o Monarca dele turno 4. Por exemplo, vou me tapar pro Monarca, pro Palace Sentinels ou pro Thorn. Já volta de remoção e ataca. Até que o oponente experiente, o jogador experiente, ele nunca vai... Se você tiver um bicho na mesa, ele não vai descer o Monarca. Eu não arrisco, eu particularmente, eu não gosto de descer o Monarca nem se eu tiver dois ou três blockers. Por quê? O Mono Black é um deck que tem muita remoção. Então ele, invariavelmente, ele vai... e muita remoção rápida. Às vezes você acha que é turno 4, o cara não vai poder dar 3 remoções. Ele dá Édito, Desfigure e Vítima da Noite, por exemplo, com 5 manas. Entendeu? Ou até Édito, Desfigure e Peso Morto, sabe? E de repente você perde o Monarca e ali o jogo acaba. Porque se você tomar aquele dano e ele pegar a coroa, você não tem nenhum bicho pra bater de volta. Se você descer o teu Monarca da mão pra pegar a coroa de volta, descer um segundo Monarca, é a mesma situação. Se o cara tiver uma remoção, ele vai bater e vai pegar um Monarca pra ele. Então o que você pode fazer é garantir que isso não vai acontecer. Você vê minhas partidas com o Mono Black, eu seguro muito Monarca, eu jogo de forma extremamente conservadora com a carta. E eu acredito que isso faz uma diferença, pelo menos nessas Mirrors onde essa mecânica é envolvida. Eu acho que roubar o Monarca é uma coisa muito difícil, né? Então, se a pessoa joga da forma que você falou aí, né, que você comentou, é conservadora. Sim, exatamente por isso. Aí você maximiza a carta. Pense assim, se você tem um Monarca, a inevitabilidade do late game é sua. Só que, se a inevitabilidade do late game é sua, como você tem no Monarca, você não precisa expor. Você pode deixar ele na mão e ir levando o jogo pro late game. Até você construir essa situação que você consegue limpar a mesa do oponente e voltar de Monarca, mesmo que ele tenha um monte de removal, ele não consiga te bater na volta para pegar o Monarca. Certo. E a questão assim de você estar jogando contra um cara que tem a Monarca, né? Porque uma das formas de roubar o Monarca é fazendo o Monarca sem ter que bater. Nesse caso, você toma uma postura mais conservadora ainda? Não. Se o oponente também tem, o ideal é você sempre passar com o bicho na mesa. Sempre tem o bicho, que aí você sempre vai adiar o máximo possível do oponente fazer o Monarca. Entendeu? Se você sempre passar com o bicho na mesa. Se ele ficar esperando tanto quanto você, aí vai ficar uma situação seguinte. Quem tiver como dar a removal e desvirar fazendo o Monarca, por exemplo, eu tô jogando... Isso foi, chegou até a acontecer contra o Boros na rodada seguinte no CNM. Ele fez o Monarca dele, o Palace Sentinels, e eu tinha os meus Thorn na mão. Só que eu não podia já fazer direto. Eu fui, limpei o bicho dele. Aí sim, aí ele peguei o Monarca, fiz o meu Monarca. Aí ele passou vários turnos, ele fez a situação que ele conseguiu limpar toda a minha mesa. Ou seja, você vê que ele jogou dessa maneira pra limpar a minha mesa e conseguir fazer o Palace Sentinels dele seguro. Só que aí, como era poisside, eu tinha mais Thorns, né? Na mão eu tava com os 4. Aí eu consegui de novo matar o bicho dele e voltar com o meu Monarca pra sem bater e pegar a coroa. Mas se você não tá com o seu Monarca, o ideal é você povoar a mesa. Que aí você dificulta uma janela segura pro seu oponente fazer o Monarca. Ele sempre que ele fizer o Monarca e você tiver um bicho, ele vai estar apostando que você não tem a remoção suficiente pros bichos que ele tem. Bacana, muito interessante aí esse ponto de vista, né? E, assim, a última pergunta sobre essa Mirror. Como que você enxerga o uso de descarte nessa partida? Porque você falou que gosta muito de manter remoção, né? Remoção e bicho são importantes. Como que você enxerga o descarte? Eu acho o descarte bem fraco na Mirror de mid-range, qualquer formato. Porque o jogo sempre vai pro late game. É muito difícil uma Mirror de mid-range ser resolvida nos primeiros turnos do jogo. Isso em qualquer formato. Quando T2 com o Sigrino... Mono Black, quando era T2 com o Grêmio Achante, na época de Teros, Mono Black hoje, o Boros, hoje no Pauper, Por quê? Como o jogo é muito na mesa, assim. E como vai pro late game, nem sempre os jogadores têm recursos sobrando na mão. Então, tipo, o jogo tá naquela guerra de top decks, você precisando achar alguma coisa pra quebrar a paridade. Você comprar um Dures é a pior coisa do universo. Você não tem mais utilidade pra carta. Mesmo o Range Mind, assim, também, você não vai ter utilidade pra ele. Então, é o tipo de carta que você vai ter que subir, torcer pra ela vir nos primeiros 5 turnos, senão depois ela não serve mais nada. E aí entra também no conflito. Se eu quero comprar ele nos primeiros 4, 5 turnos, eu preciso usar muitas quantidades. Só que se eu usar muitas quantidades, quando o jogo for pro late game, eu vou comprar muitos deles. Entendeu? Não me agrada. Eu particularmente nunca subo descarte, meu amigo. Mesmo o Range Mind eu não gosto de subir, porque se o oponente subir a Mind Bomba, às vezes você vai dar o Range Mind, o cara descarta a Mind Bomba e você perdeu um tempo relevante. Principalmente nesse jogo do Monarca, que você não colocou bicho na mesa, entendeu? Você teve que tirar alguma carta do seu deck, ou bicho ou removal, pra botar descarte. Entendeu? E é uma coisa que mesmo aconteceu esses dias, eu jogando, acho que foi no Mall. Meu oponente, ele fez o Range Bind, beleza, eu descartei algumas coisas, aí eu voltei de Monarca e recuperei os recursos que eu descartei, porque a mesa dele tava vazia. É isso que eu ia falar, porque é comum você ver as pessoas subindo descarte na Mirror, por isso que eu quis fazer essa pergunta aqui, porque eu mesmo vejo muitas pessoas subindo, eu já subi, é bacana ter esse ponto de vista. Não, mas essa questão do descarte é bacana, o Sanduíche, você comentar, porque eu vejo particularmente isso bastante, sabe? Eu tenho testado um descarte main deck, que é o Crime do Corvo, é o Raven's Prime. Mas por ele ter uma pequena diferença, que é a recorrência, né? Então, por mais que você não escolha o descarte, você tá trocando um terreno em excesso, que a gente sabe que acontece em Mono Black, por uma possível carta útil do oponente. Como você falou, né? O descarte acaba que em determinados momentos não ajuda tanto. Mas esse é um descarte que eu tô gostando de testar, por você poder usar ele várias vezes e trocar ele por uma carta que tecnicamente você não tem uso, por uma possibilidade de uma carta do oponente ter uso, né? Sim, a ideia é interessante. Eu acho que quando você usa descarte, cara, você precisa mudar um pouco a build. Por exemplo, quando você usa descarte, mais Gourmand Angler fica melhor. Eu uso um só na minha lista. Só que se você usa descarte, você vai querer usar dois ou três. Por quê? Ele é um bicho tanto que se beneficia de você ter como exilar o descarte, né? Que é uma carta que vai pro grave mais fácil, custa pouca mana e fica no grave. Como pelo fato de descartando, você garante que o oponente não vai ter uma remoção ali pro bicho. Você já vai voltar com o bichão. E esse é um bicho que fecha rápido o jogo. Então, às vezes você dá um descarte e uma janela aí de dois ou três turnos com o oponente não comprou uma resposta, o Gourmag já acaba com o jogo. A minha build é mais puxada pro late game, então, no meu caso, eu não usaria descarte pro deck. Então, mesmo que seja o Crime do Corvo que tem utilidade assim no late game, eu diria que não é bem a proposta assim, que eu gosto. Assim. Eu preferiria uma forma melhor de jogar pra mesa, principalmente por causa do Thorn of the Black Rose. Fechou então aí, né, essas partidas aí contra o Mono Black e o Boros Monarca. E a gente pode seguir o assunto aí. Até um resultado que eu estranhei aqui quando eu vi. Você pegou o Boggles, né, na quinta partida. E perdeu, né, de 2-0. Geralmente o Mono Black ele se dá bem, né, contra o Boggles. Sim, eu acho uma match boa, uma match que eu jogando na cidade, assim, em Santos, eu sempre costumo ganhar. Só que, e é também porque eu respeito, né? Eu uso 5 editos na lista e é um número assim que eu sempre gostei, justamente por causa que se eu pegar Boggles ou Heróico, eu tenho uma remove. Tenho mais cópias, né, DF. Só que, assim, ambos os jogos, o meu oponente ele veio bem agressivo, e me dando uma janela de tempo muito curtas para achar o edito. No G1 eu só tinha um turno que eu podia dar um edito bom no alvo ideal, né, no bicho que tá com as auras, só que eu não comprei nesse turno. Eu comprei uns dois turnos depois e já era muito tarde já. E no G2 é a mesma coisa. Ele chegou a dar um turno só para eu comprar um edito bom na hora certa e eu não comprei. Sendo que no G2, se não me engano, acho que eu até mulliguei a primeira mão assim para ver se eu achava um edito, mas não encontrei assim logo de cara. E no primeiro game, assim, que tem uma mão muito boa, que era uma mão com duas remoções, e duas ou três remoções, acho que eu tinha um Torment também. E é o tipo de mão que, se não fosse especificamente o Boggles, eu tava com boas chances assim de ganhar. Só que aí, por ser um deck que eu preciso de uma remoção específica, não deu certo. É assim, a gente tá começando a participar agora desses campeonatos, né? E às vezes você acaba jogando do lado do oponente que você vai enfrentar na próxima, né? Então esse não foi o caso. Eu não sabia que ele tava de Boggles. É, eu não cheguei, não sabia do que ele tava, né? Não sabia que ele tava de Boggles. É, mas é comum, né, acontecer de você acabar dando uma olhada ali no seu vizinho e depois enfrentar, né? É, torneios menores sim, é bem comum, mas torneio um pouco maior nem sempre dá pra fazer isso. Ah, são bacana. Muitas mesas. Mesmo estando numa mesa que tinha um empate, né? Eu tava jogando sempre do lado das mesmas pessoas. Por exemplo, os oponentes de Tron que eu peguei nos outros soldados, eu já sabia que eles estavam de Tron. É, acontece mesmo. Então, assim, nessa partida do Boggles aí, ele veio rápido, né, como você comentou, e não teve nenhuma carta, assim, que fez a diferença, porque às vezes o cara coloca uma fichinha ali e é o único édito que você encontra, né? Então, não, porque no primeiro game eu tinha como remover os bichinhos, só que ele botou um Boggles com as auras e um Boggles sem. Aí eu não conseguia, aí eu teria que achar o Crypt Hats pra limpar os bichos pequenos, só que aí ele não me deu esse tempo, porque ele encantou o bicho com o Ancestral Mask. E no G2 foi... Eu tinha como limpar os bichos pequenos, mas ele também tinha, de novo, acho que era uma Ciliana e um outro bicho encantado. E aí eu não consegui, porque eu precisava achar uma remoção global pra dar o edge. Beleza. Daí se por um lado você perdeu pro Boggles, você ganhou de dois Trons, né? Que é difícil. Sim, mas o Tron tem um plano bom, assim, que vem funcionando no site. Eu acho que as últimas 12, 15 vezes assim, que eu peguei Tron, tanto na vida real quanto no Move, por exemplo, no aberto que eu ganhei a vaga pra final do CLM, eu ganhei de Tron no Suíço na final. Na final do aberto game, a vaga pro CLM ganhando de um Tron. E nessa final do CLM mesmo, eu ganhei de Tron duas vezes seguidas em partidas que eu precisava ganhar pra fazer o top 8. E assim, eu tava dando uma olhada no seu sideboard, você sobe praticamente tudo, né? Sim, eu só não subo a náusea. E assim, dessas cartas que você sobe, né, todas assim, quais que vocês consideram, assim, muito importante, assim, que é talvez a carta que é mais forte contra o Tron, ou que mais tem se destacado aí nas partidas que você jogou? Eu diria que os Dures e os Okibas Gang Shinobi são importantes. Porque você... Tron é um deck que precisa de muita coisa funcionando, sabe? Ele precisa de muitas peças no cemitério, na mão, no jogo, entendeu? E se você der o descarte... Você ganha informação do que você tem que jogar em volta ou não, por exemplo, se ele tem counter, se ele tem paz momentânea, se ele tem como o que ele precisa para começar o lock dele de barreira e Ghostly Flicker, entendeu? E o Shinobi eu gosto bastante porque ele é um bicho que cloca rápido, ele bate 3, ele come os recursos do Tron e de outros pontos assim muito rápido. E ele não pode ser anulado. Então, por exemplo, se você faz um bicho no 3 e no 4 você já passa batendo, como é um Tron deck que não usa muita remoção, ele usa mais counter, você voltar de um Okiba Gang Shinobi do bicho de turno 3 assim é devastador. Porque no 4, no turno 5 você vai poder fazer o efeito do bicho de novo, seja o Rato ou o Phyrexian Ranger, só que você vai ali batendo com o Okiba, batendo com o Okiba. Foi o bicho, por exemplo, que na sexta rodada ele ganhou sozinho o G2. G3, quer dizer. Então eu fiz esse bicho, ele bateu ali umas 3 vezes seguidas. Aí meu oponente não conseguia acumular recursos, ele era obrigado a tudo que ele comprava já jogar. E aí dessa forma ele tinha que dar uns evokes no Moodrifter, tinha que passar tapado, sabe? Descartar alguma coisa que ele queria guardar, mas que não tinha uso na hora. Esse bicho foi bem importante. Só que o que faz o deck ganhar do Trono pós side é a combinação de tudo. É você ter um clock com descarte, com destruição de terreno, com monarca, com exilar cemitério, que você tem muitos ângulos de ataque diferentes e ele não consegue se proteger de todos o Tron. Porque ele também é um deck que precisa fazer o jogo dele fluir. Se você vai atacando ele por 3 ângulos diferentes, ele não se defende de todos. Em algum desses ângulos você acaba conseguindo atacar. E ele não responder e ele acabar com o jogo prejudicado. Terminando essas partidas aí contra o Tron, né, você foi para sinais, né, pro top 8, e já pegou o Mono Blue, né, que foi o Francisco, e ele acabou sendo campeão. Como é que foi essa partida aí contra o Mono Blue? Eu diria que essa partida em particular, eu não tive muitas chances, assim, principalmente no G1, assim, ele veio bem forte, com os bichos voadores e tal, com counters, e chegou no último turno, assim, eu praticamente não tinha out, porque ele tinha um counter spell na mão. E no G2, eu ainda consegui interagir mais, eu respondi os dois primeiros Stormbound Kite dele, só que aí acabou fazendo um terceiro, e junto com esse Spire Golem também conseguiu me fechar. Essa acabou sendo uma deficiência do deck mesmo, na escolha das removals, que eu joguei a final do CDM sem o Bliet. E eu usei Echoing Decay e Tendrils, porque eu queria usar mais ratos, né, da cripta, ou seja, eu tinha mais coisas que me causavam dano, pensando nas matches contra a Boros Monarca. Tanto o ratos da cripta quanto o Echoing Decay são remoções boas para você enfrentar decks com muitas fichas. É, acaba que é uma das cartas mais complicadas, né, pro Mono Black lidar, né? Além do próprio Spire Golem, né? Que se você não tiver remoção direta, os Disfigure, né, barra peso morto também já ficam, né, inúteis aí contra essas duas cartas, né? Esse bicho você ainda consegue remover no combate, né? Você pode atacar, se ele bloquear, você dá menos, ou peso morto. Na prática, assim, ele acaba matando esse Spire Golem, né? Porque ele vai deixar o bicho 0-2, aí ele não faz nada. O problema mesmo é o Geist, justamente por ele colocar rápido voando, você não pode ignorar ele. Eu não posso continuar meu jogo como se esse bicho não estivesse lá e tentar reiniciar o Mono Blue, porque isso não vai acontecer. O Mono Blue, ele tem bounce, tem counter, ele tem ferramentas pra me impedir. O mesmo Spire Golem, se ele fizer e deixar ali no chão, o Spire Golem bloqueia o outro ataque, eu não tiver removal, ele já me segura. É. Aí no caso ele não usava Ninja, né? E o Ninja é uma das cartas que é mais frágil contra o Mono Black. Eu preferia que ele usasse Ninja porque é um bicho que morre pras removals todas e troca com todos os bichos. Essa também foi uma boa call do lado dele, assim. A lista dessa forma ele ganhou de outros Mono Blacks no decorrer do dia e você vê que não foi por acaso ou por surpresa. Realmente a lista de Mono Blue dele estava bem preparada para esse field. Foi o Matano, ele fez o artigo dele fazendo o levantamento, né, dos decks que ganharam a vaga. Então a informação pública que todos tinham entrando na final do CLM era que o Mono Black e o Boros Monarch eram seus decks mais jogados. E aí é natural que, no caso do Francisco, ele tem uma lista de Mono Blue Delver, que é um deck que tem uma partida pior contra esses decks, ele viesse mais bem preparado para enfrentá-los. Foi o que aconteceu. Sem dar spoiler, a gente já tem gravado uma entrevista com o Chico, né, comentando sobre a lista dele. E aí ele dá mais detalhes sobre isso aí. Realmente foi bacana essa É esse ponto mesmo que o Sanduíche comentou, né? De ele saber ler o meta e procurar adequar a lista dele pensando nas dificuldades que ele poderia passar. Isso aí foi bem, bem pontuado por ele lá nas decisões, né? Das escolhas de algumas cartas que normalmente não aparecem ou naquela quantidade ou nem aparecem, né? Ou principalmente no caso do Ninja, que ele não jogou, né? Teve gente que achou um absurdo, né? Na semana pós-CLM, o que mais comentava é como é que um cara ganhou o CLM sem usar de Monoblue, sem usar Ninja, né? Não, mas é, para esse meta em particular foi uma escolha acertada. A mesma, e o Monoblue Delver é um deck bem forte, assim, um deck que, apesar de ser aquela lista diferente do Mezel, que era o Monoblue lá sem os Spidegolem, era um deck pro meta do mal assim melhor preparado, mas da mesma forma ele fez uma escolha completamente não ortodoxa pro deck e deu certo. E o caso do Chico é a mesma coisa. Para alguns era uma heresia ele não usar o Ninja, só que para como o meta estava desenhado, foi acertado. Da mesma forma que a minha lista de Mono Black, que eu não usava bruxa para jogar aqui na cidade, eu jogo como acertado também. Eu já cheguei num ponto que eu não tinha nenhuma match que queria ter as bruxas entre os decks do pessoal e eu tirei. Aí, né, a gente voltando pra casa, porque a gente não fez um bom resultado. Teve um amigo nosso que foi com a gente, ele ficou em nono lugar, que é o Alex. E ele ficou com a mesma pontuação do quinto colocado, mas num... Sim, foi ele tava de Boros, né? Sim, acho que ele jogou contra você, né? Eu joguei com ele, foi ele e o Boros Maneca que eu enfrentei. Exatamente. E então ele ficou ali com a mesma pontuação da galera, então foi dos que foram com a gente foi o que melhor se classificou lá, mas a gente acabou vindo pra casa mais cedo. E durante a viagem, né, a gente recebeu a mensagem lá no WhatsApp com o link do stream. Então a gente veio assistindo a final no carro, então eu achei isso, putz, eu achei muito top isso. A gente voltando, assistindo a final e falando assim, meu, quando que a gente ia imaginar que um dia a gente ia assistir a final do Pauper sendo streamada e você tava comentando lá, né, a final. E como é que foi essa experiência aí pra você? Olha, esse final de semana do CLM foi o primeiro que eu participei comentando ao vivo, né? Eu já cheguei a trabalhar na coverage de outros campeonatos, mas tudo texto, decklist, entrevista... sem comentar ao vivo de fato, né? Na véspera eu tinha comentado o top 8 e a final do Modern, né? E aí nesse domingo eu comentei o Pauper, né? Eu vi a semifinal, que foi o Francisco de Monoblue contra o Hudson de Stomp, se eu não me engano. E a final do Francisco de Monoblue. Não, acho que esse foi o jogo. O Stomp foi a partida da final. Mas enfim. Foram, e do top 4, o Stomp contra o Mono Black. Então, e foi bem interessante, que é um formato, que nem eu falei, né, o Pauper é um formato que eu gosto, que eu, apesar de não jogar tanto quanto eu gostaria ou poderia, é um formato que me agrada, eu acompanho, vejo o decklist, ouço vocês, o Pauper View, acompanho o pessoal no YouTube, no... Enfim, é um formato que me agrada, então foi bem bacana comentar, assim, mesmo sem ter tanta experiência nas partidas em si, comentar algumas decisões ali, depois que a bola rola, né, a partida, acho que dá pra todo mundo se entender ali quando tá começando o jogo, né, e foi bem legal, assim, ver, comentar decisões dos jogadores, comentar, ver as particularidades das listas deles, e como que eles foram se saindo. Bem bacana. No seu caso, você se sentiu do outro lado, né? Normalmente tá ali sendo comentado e aquele dia você acabou fazendo os comentários. É diferente, né? A gente, né, eu, pelo menos eu e Ari, a gente não teve muitas oportunidades ainda de de participar de campeonatos, assim, e tal. Foi legal realmente ver streaming. E é diferente, né? Você tá do outro lado e avaliar dessa forma, né? Você vê as decisões da pessoa, o nervosismo das decisões erradas. É um outro lado interessante, né? Acho que... Tá mais tranquilo e bem mais fácil, né? Que você... O jogador vai estar lá sob a pressão, tal, comete uma jogada errada, passa, sei lá, e comenta. Igual comentarista esportivo. Né? Sim, você não tem a pressão de o cara, será que o cara tem isso ou não? Você consegue calcular bem de fora quais outs servem, quais não servem, qual bloco é bom, qual não é. Às vezes você tem até a visão da mão dos dois jogadores, então você já consegue sugerir com precisão que ele pode jogar em volta disso ou não, e às vezes o jogador que está lá, nem sempre ele tem essa consciência toda, né? Ele precisa jogar com a informação oculta, ele precisa jogar sem saber como o oponente sai de olho, isso faz diferença. Precisa tomar as decisões num tempo hábil, né? Rápido. Por exemplo, ele está ali pensando, vendo o que acontece, tem que tomar a decisão porque ele está jogando. A gente que está do lado de fora comentando, dá para pensar em N ao quadrado possibilidades em voz alta com a ajuda do narrador, do comentarista, facilita bastante. E assim, pra gente foi uma experiência bacana, né, esse CDM 11. A gente conseguiu ver a evolução do Pauper. Já no começo do campeonato eles anunciaram que a premiação da próxima etapa vai ser maior, né, consideravelmente maior. E quais, assim, foram suas considerações em termos de nível de organização e também de nível dos jogadores que estavam participando, assim? Sim, eu diria que foi bem interessante ver o Pauper tendo esse destaque, porque é um formato no Brasil que é bem popular, assim, não tinha esse nível de coverage, de reconhecimento, que o formato merece, por assim dizer. E ver isso acontecendo assim, principalmente para quem, no caso de vocês, que é o Pauper View e outras pessoas que se dedicam exclusivamente ao Pauper, é um marco, né? É um marco histórico, assim, no Pauper brasileiro. Sim, sim. Até a gente comenta, né, Eli, sobre essa nova fase, assim, né, de geração de conteúdo Pauper. A própria Liga, né, tá com artigos agora, o Matana, o Jorge estão escrevendo. Você sentiu essa mudança também, então, né? Sim, o espaço pro Pauper é maior. Porque aqui no Brasil, principalmente, o pessoal que produz conteúdo de Magic, principalmente os mais independentes, que não são relacionados à Liga da Magic, os que têm mais destaque é praticamente só Pauper, assim. Não tem muito foco nos outros formatos, mesmo eles sendo formatos de competição mais apoiados pela Wizards, mas é porque o Pauper é um formato bem disseminado aqui no Brasil, né? Muita gente joga, muita gente gosta, muita gente acompanha. Isso é uma coisa que a gente vem conversando bastante, né? O Ari destacou aí os artigos da Liga. A gente tem a questão do MOL, né, o Sanduíche, a gente, né, eventualmente está sempre conversando aí com o Carves, com o Matana, a gente tá sempre, né, unidos aí, conversando, eu Ari bastante aprendendo e ouvindo o pessoal que, né, tem essa experiência maior no MOL, e eu acho que isso tem sido bacana, né, uma fase pra gente que tá 2 anos já jogando formato, pelo menos aqui, né, na nossa região, o formato começou com a gente, né? Eu, o Ari, o Koji também, que é um outro amigo nosso aqui, a gente começou a jogar aqui na loja local e, né, foi recrutando o pessoal e tal, e eu vejo todas essas, claro que não é a gente, não fomos nós que conquistamos tudo isso, mas eu me sinto parte disso por dentro do meu convívio, tá contribuindo para que o formato continuasse evoluindo e continuasse vivo, né? Hoje a gente com esse trabalho que, né, A gente aprende tanto quanto a gente passa de conhecimento, né? Procura trazer pessoas que tenham experiências maiores ou diferentes, né? Do formato, visões diferentes, como você, que não tem o Pauper como formato principal, mas a experiência que você carrega, né? De Modern, de T2, trazer para o Pauper e usar isso, né? De uma forma para o crescimento, né? Sempre contribuindo, né? No Hackers Cast, você está sempre falando e entre a gente, né, sempre comentando os artigos na liga, e eu me sinto feliz de estar participando disso, né, não de uma forma a nível Brasil, mas assim, contribuindo de alguma forma, né, com esse podcast, com o nosso trabalho, tentando desempenhar, né, usar. Você pode dizer que é a nível Brasil, porque o alcance do Pauper View é grande, tem bastante gente que comenta, que considera. Escreveu um artigo na liga essa semana falando de preparação para torneios e tal, e eu vi os comentários do pessoal, os usuários da liga, sugerindo ouvirem Pauper View, ouvirem o Hackers Cast, ouvirem o conteúdo que é produzido aqui no Brasil, o conteúdo de Pauper, e também sem falsa modéstia, assim, vocês podem dizer que quando vocês chegaram aí tudo era mato. mais ou menos não deixa de ser verdade, né? A gente tá aí remando ainda, né? Correndo com isso aí e tal. A gente sabe que é difícil, né? Você também, o Sanduíche, conciliar, né? Escrever posts, trabalhar, né? Você ter a vida real por trás de tudo isso, né? Consumir conteúdo e produzir conteúdo, né? Porque eu falo pro Ari, a gente tenta se dividir nas coisas. Ele gasta bastante tempo, bastante do tempo dele editando as coisas, e eu procuro gastar o mesmo tempo consumindo conteúdo para poder também trazer, né, conversas e gameplays e artigos e tal, para poder também, né, aprender e reproduzir aquilo que eu tô aprendendo, né? Então acho que tudo isso é difícil, né? Então o que você falou é verdade, né? Quando a gente chegou aqui era todo mato, né? Então vamos tentar levantar isso aí e trazer essa nova fase, né, do pro Pauper aí no Brasil. Até porque o Pauper no Brasil, ele sempre foi jogado e relativamente popular porque era barato. Muita gente montava deck porque brincava ali na lojinha, brincava com o pessoal e tal. E era um formato que tinha já o seu alcance, só que o direcionamento que uma produção de conteúdo exclusiva como o Pauper View fez ajuda a canalizar assim as pessoas que jogam e dá uma voz assim pro pessoal que tá ali jogando e querendo levar o Pauper mais a sério, mais adiante. Então nesse quesito você pode dizer que o Pauper View foi relevante pro crescimento do Pauper no Brasil, em batalhas como você conseguir ter um nacional, ter um CLM. Parece que não, mas cada coisa, assim, cada post, cada comentário, cada vez que um outro produtor de conteúdo independente, como o Matanda com Stomp, ou como alguém, no meu caso, na Liga Magic, citando o Pauper, tudo isso vai contribuindo de pouquinho em pouquinho para o formato ter chegado onde chegou hoje no Brasil. Você citou duas coisas aí que a gente sempre fala, né? Antes a gente não gostava de ouvir que quando a gente começou, né, com o Pauper aqui, não gostava de ouvir que o Pauper existia porque era barato. A gente não queria assumir isso, né? E uma das mudanças foi realmente assumir que boa parte das pessoas vai jogar Pauper porque é barato, mas nem por isso o formato é ruim. E outra coisa é colocar na nossa cabeça que só porque você joga Pauper não quer dizer que você seja um jogador de Magic ruim. Claro, você vai aprender outras coisas jogando limitado, jogando T2, jogando Modern por outros motivos. Mas você também pode ser um bom jogador, você pode evoluir também. Eu me sinto evoluindo e jogo basicamente Pauper. Jogo um pouquinho de outros formatos, né? Tenho procurado aprender bastante jogando um pouquinho de T2, um pouquinho de limitado, né? É, acho que tudo isso, eu consigo trazer muito disso pro Pauper. Eu falo pro Ari algumas coisas de limitado, que você aprende no limitado, que você pode utilizar no Pauper, né? Guardado as devidas proporções. E eu acho que às vezes as pessoas têm... O Pauper é muito combate, né? Sim, sim. É, eu falei pro Ari esses dias que o limitado te ensina muito a questão do combate, né? Quais criaturas você pode perder, quais você não pode perder, em que momento você pode perder, a forma de bloquear, e se assemelha bastante isso no Pauper, né? É, saber jogar com suas criaturas em campo, com o que pode vir, o que pode não vir, a hora certa de perder uma criatura, a hora certa de receber o dano para poder, né, você ter criaturas pro próximo turno, acho que tudo isso tem ensinado bastante. Então acho que isso é a evolução que o jogador de Pauper pode ter, mesmo tendo o Pauper como formato principal, né? Sim, eu vejo o Pauper como um formato que tem uma bastante densidade estratégica até. Porque você tem decks mid-range, control, tempo, combo, agros como Burn, agros sinérgico como Bogus. Você não tem, talvez, o power level e a quantidade de coisas que um formato como Modern, um T2, com Planeswalkers, com raras e tudo mais tem. Mas ainda assim, você tem um formato que premia o jogador que sabe como funciona pilha, sabe como funciona interações, você tem 25 anos de cartas e habilidades e mecânicas que estão representadas no Pauper. Pra você ter o domínio e ter o conhecimento dessas regras e mecânicas e habilidades, faz muita diferença pro jogador. E esse é o tipo de... É muito fácil você ver quais jogadores sabem jogar Pauper, quais jogadores são bons no formato, quando você olha, por exemplo, um quadro de troféus do MOL e você tem o Carves ali toda a temporada liderando. Então, o cara não ganha 30 troféus porque... Todo mundo é pobre, ninguém tem deck, e ele ganha porque ele é rico e tem deck, não tem nada a ver. Então você vê que é um formato que realmente premia. E eu particularmente gosto dessa característica no Pauper. Eu vejo ele como um formato que ele premia muito o bom piloto do deck. Assim. Você vai ver os bons jogadores indo consistentemente bem no Pauper, justamente por ser um formato que... A variância das partidas assim não é tão grande. Muito bom. Queria agradecer aí o Sanduíche, você pela disposição de participar aí, pelo seu tempo e pelas dicas aí que você deu pra gente, né? O conhecimento que você compartilhou com a gente. Também aproveito para parabenizar você pelo seu trabalho aí como produtor de conteúdo. Assim como a gente falou aqui do Pauper View, acho que é bem importante também os redatores lá da Liga Magic, né? É um canal que atinge muita gente, né? Os artigos que saem lá, ele tem um alcance grande. E quando você fala de Pauper, alcança pessoas que não jogam Pauper também. Então a gente sabe muito bem aí da importância que tem, né, esse trabalho aí. A gente tá bem feliz também que a gente conseguiu gravar esse podcast com vocês aqui. Tenho certeza que a galera vai curtir também aí, o feedback vai ser bacana. Valeu mesmo, hein? Também agradecer ao Sanduíche. A gente tem contato aí pelo WhatsApp, né? Então eu já expressei várias vezes, né, o quanto eu admiro ele como jogador, né? Toda vez que participo, seja no Hack dos Cash, seja um artigo que eu leio dele, eu consigo assimilar as coisas, ou procuro assimilar o conhecimento que ele tem. Então não vou ficar senão eu vou ficar um bom tempo falando. O tanto que ele fala de da aula de Magic, eu falo bastante pro MP isso aí. Participar com o Sanduíche é sempre uma aula, a forma, né, que, didática que ele passa as coisas. Eu acho que isso é de um conhecimento e que eu acho que as pessoas precisam, né, absorver bastante, ou podem absorver bastante o conhecimento. Então é sempre bom participar de qualquer conteúdo aí com o Sanduíche. Então, os artigos dele aí, que continuem. E eu falei no último episódio do Hack do Sketch, eu falei que tô torcendo aí pro Sanduíche conseguir o top 8 dele no GP logo. Eu falei no próximo GP São Paulo. Eu não sei se você pretende participar de outros GPs fora do Brasil, Sanduíche. Mas se você não participar aqui, eu torço e tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga no top 8 no GP de São Paulo do ano que vem, viu? Tomara, esse ano ainda acho que eu não vou jogar mais nenhum, mas tem a GPTQ, tem o Nacional, então se eu for bem nesses eventos, eu consigo me classificar para jogar o Pro Tour, o Mundial de Times, mas tomara que seja. A gente se prepara para isso. Né? Mas brigadão aí pelo reconhecimento, pela oportunidade de comentar e de participar aí com vocês. Precisando, então, aí, só chamar. Vocês sabem onde me encontrar.